Ô Brito, o que que você acha do sanduíche de pinto? Eu acho uma ideia muito boa. Vai, o que você prefere, sanduíche de pinto ou sanduíche de buceta? Você ainda pergunta, meu caro? Como Cara, assim sanduíche de pinto, cara? o de pinto tem mais carne, é mais saudável, né? Então, é o que eu gosto, pô, sem dúvidas. Tem mais carne, né? É porque vocês não viram certo sanduíche de buceta. Nha, nha, nha. É verdade. Caralho. Tem Alô, hoje? alô? Opa. Alô, alô. Acabou, acabou. Acabou, vamos comer sanduíche! Acabou. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Estamos nós aqui hoje para discutir sobre esse filme mega fenômeno, mega sucesso dos anos Braulios, que eu não lembro. 90, filme de 99. Filme de 99, Clube da Luta. Então vamos falar do filme, vamos falar da repercussão, vamos falar das influências que o filme teve sobre as nossas vidas, porque é a principal parte, né? O aprendizado e o conhecimento. Então, estou eu mais uma vez aqui forjando felicidade, o Pluff! Comigo hoje o Bode. Eu vou bolar um jeito de botar pênis durante essa edição inteira. O que, cara? Você nunca viu o filme? Pênis o filme inteiro? Aham. Filme que você tava vendo, cara. Enquanto não viu o filme. Eu não vi o filme. Ué, fica passando um frame de um pênis o filme inteiro. Por que você acha que é meu filme favorito? O Brito, ele tem anotado em milésimo de segundo que aparece o pênis lá, ele fica pausando direto lá. Já tô vendo que o otário da vez foi o Pluff, que não viu o filme. Que isso, que isso? Comigo e com o Bode, o Pombo! Não posso falar sobre o Clube da Luta. Por que você não pode agora... falar sobre o Clube da Luta? Não, foda-se, agora eu já falei sobre o Clube da Luta, então foda-se essa porra toda. Você é meio burro, você não sabe seguir as regras, né, cara? Pra que regra, cara? Sou cara de regrado. Então tá bom. Comigo, com o Bode, com o Pombo, Britinho! Você não é especial, você não tem uma beleza única. Quer dizer, o Pluff tem uma beleza única, sim. E uma voz muito sexy. Obrigado. Sim. Eu vou levar a beleza única como elogio. Não, você não tem a beleza única. Ah, não? Tem uma voz bonita. Ah, então não vou considerar elogio. Obrigado. Comigo, com o Bode, com o Pombo e com o Brito, o Lucas. Porque você tem que trabalhar com a possibilidade de Deus não gostar de você. E de que provavelmente ele te odeia. Pô, eu adianto aqui. Se for o Deus do Velho Testamento, ele com certeza te odeia. Se for o Deus do Dota... Aí tem que ver isso aí. Estraga a filosofia esse maldito. Eu quero ver o Pluff chamar a próxima pessoa agora. Do mesmo jeito. Vamos lá. Comigo, com o Bode, com o Pombi, com o Brito e com o Lucas, a Vivian! Que tipo de porcelana me define como pessoa? Não sei, um prato. Deus queira que não um vaso. Acho que eu não peguei a referência de novo. Acho que as pessoas não vão gostar de eu ter não ter visto. Eu acho que você não viu esse filme. Não, cara, eu só não entendi, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Galera, o que vocês acham? O Pluff deixa o programa ligado e vai embora. Não, o que eu queria mais é que tivesse mais três participantes pro Pluff se fuder nessa chamada dele aí. Que é, porra, você quer que eu invente participantes, cara? Inventa aí, só pra tu fazer. Minha sogra tinha um pintinho aí. E comigo, e com o Bode, e com o Pombo, e com o Brito, e com o Lucas, e com a Vivian, e com o Lequinho, e com o Zezinho, com o Passarinho, com o Lindinho. Um mural de recados, um abraço. Piu, piu, piu, esse aqui. Voltamos, galera, e eu queria dizer que o podcast acabou porque a gente não pode falar sobre o Clube da Luta. Muito obrigado, até semana que vem. Vamos pro e-mail. Pegadinha do malandro. gente tem que... Vamos arranjar um apelido pra Clube da Luta, pra gente, tipo, vamos falar do gatinho mirrado. E sempre que a gente falar gatinho mirrado, a gente quer dizer Clube da Luta, entendeu? Não. Sabonete. Sabonete. Sabonete é bom. Sabonete. Quem foi que viu o Sabonete aí no cinema? Todo mundo no cinema, não. Tô perguntando no cinema, porra. De repente... O Ruff não só viu o Sabonete, como ele pegou ele no chão da... Você tá desvirtuando o nosso codinome. Por favor. Ah, tudo bem. Por favor, lembre-se da sua punição. Um minuto sem falar no podcast. Já passou, já. Mas aí, ninguém viu? Todo mundo tinha 10 anos na época, pô. O Lucas não, o Lucas eu. A Vivian era Nascida, é verdade. Não, eu era nascida, só tinha 6 anos. A Vivian nasceu em 2002, pra quem não sabe. 2002. A Vivian não era nascida. Caralho, nasceu em 2002. Ninguém nasceu em 2002, cara. Acho que não. Sim, quem nasceu em 2002. Ela é uma criança genial, ela entrou na faculdade com 9 anos. Tipo, eu tenho que perguntar pras pessoas: oi, quando você. Que ano você nasceu? Ninguém vai responder 2002, cara. Acho que ninguém nasceu em 2002. Olha como esse garoto é idiota. Pergunta pro IBGE pra fazer a taxa de natalidade 2002, seu otário. Vou te provar, você vai chegar lá e vai falar: caraca, meu Deus do céu, a gente não sabe o que aconteceu. 2002 foi um ano sem fertilidade. Exato. É, Herodes matou todas as crianças, né? Foi um atraco. Por sinal, deixa eu falar uma coisa: Herodes tinha razão. No final das contas, ele tinha razão. Eu não sei, cara. Isso que o Lucas deve ter feito, cara. O Herodes foi o precursor de Malthus, sabe? As crianças da Judéia. Ô, Brito, você quer ver quando essa frase se aplica genialmente? Quando você tá numa praça de alimentação do shopping, tem uma mãe com 3 crianças, as crianças causando zaralho, fazendo inferno ali. Aí você para e pensa, por que Herodes não triunfou na sua missão? Cara, é nesse momento que eu agradeço que 99% do público não sabe quem é Herodes. Cara. Ainda bem. Procura na Bíblia. Ou na Wikipedia também, é a mesma informação praticamente. Não, desliga o computador, leia a Bíblia. Nesse momento que é melhor agradecer que 50% do público não sabe digitar herói também. Vão digitar erótica. É, isso que eu posso. Herodes era um rei dos judeus que saiu editando uma lei para matar todas as crianças porque ele tinha medo de que Jesus roubasse o trono dele. E além de ter uma mulher, ele tinha relações afetivas com a sua enteada. Que bonito. Vivian, quem foi Malthus? Teoria da progressão geométrica. Exatamente, ele disse que quanto mais pessoas tem no mundo, mais pobreza tem no mundo. Porque quanto mais filho, mais pessoas, mais pobreza, pessoas miseráveis. Mais ou menos isso. Exatamente. Quanto mais queijo, menos queijo. Exatamente, isso aí, Tanguinha Corp também é cultura. Pá. A gente podia aplicar isso aos participantes do cast, né? Mais participantes. Vamos falar de Sabonete, porra! Sabonete. A gente tá aqui pra falar de Sabonete. Então, okay? Então vocês viram Sabonete com que idade? Eu vi Sabonete com uns 15 anos, meio sem saber o que eu iria ver. Como assim? Antes ele tomava banho de... Ele tomava banho de bucha. Tomava banho de Sabonete, não. Por isso que o bode era conhecido no colégio militar como Cascão. Só fui conhecer Sabonete com 15. Pera aí, porra, pomo, foda-se, você não sabe o que é Sabonete. Vamos falar do Sabonete, que vamos falar do filme Sabonete. Então, quem é que pode dar uma sinopse rápida de que compõe o filme? Ainda bem que eu tenho 6 participantes muito voluntariosos. Todo mundo levantando o braço. Calma, gente. Um de cada vez, por favor. Ninguém mais queijo, menos sabonete. Queijo. Mais queijo, mais menos queijo. Queijo. Essa porra da teoria tá foda. Vou começar a quecar as pessoas da conversa aqui. Vamos lá. Clube da Luta. O filme contém... Sabonete. Um minuto de pão pra mim. Palhaçado. Não, pera aí, olha só. A gente tem que criar nossas regras também, cara. A regra aqui é... Sabonete. Não pode falar de sabonete. Vou falar de shampoo. Ah, por que eu não posso falar sabonete no lugar de Clube da Luta? Sabão. Sabão de coco, vai. Não. O filme aborda um homem sem nome, o Edward Norton. Em homenagem ao Britinho, vamos chamar o protagonista do filme de Gabriel. Gabriel. Obrigado. Eu prefiro o Jack. Né? Ou de Hulk. É, o Jack, Jack. Cansa de Jack. É, Jack. Ah, bom. Jack. John Doe. John Doe. Pode ser. Ele não, não importa o nome dele, a história é sobre isso. Ele é um cara que tá aí na vida, desanimado, cabisbaixo, vendo o programa da Igreja Universal de noite. Porra, fato que ele tava fazendo isso. Se fosse no Brasil. Não, Super Papo, cara. Super Papo. Caralho, tocando. Porra, toca a música do Super Papo aí, galera. Também tem um coração. No meio da noite, na pista, na balada, tudo muito excitante, mas não trai nada. Uma noite apenas, uma noite nada mais. Eu me entrego de cabeça, isso não me satisfaz. Pronto. Ele tá lá, achando que vai encontrar alguém especial. Quero te amar, te encontrar, fugir contigo desse lugar. Caralho, isso é muito bem. Rani, a gente pode parar pra falar só do começo do Super Papo agora? Peraí, gente, tamo desvirtuando. Sabonete. Ah, tamo desvirtuando sabonete. Vamos lá. Vamos manter o foco. Então tá, o John Doe, o Edward Norton, o Gabriel, seja lá como você quiser chamar, tava lá desanimado, cabisbaixo, sem saber qual o sentido dele na vida, levando uma vida medíocre. Até que um belo... E aí, ele é tão merda que ele frequenta aquelas reuniões de alcoólatras anônimos, gente que teve câncer. Autoajuda. É, pra se sentir melhor. Exato, pra se sentir melhor. Eu já falei com o Britinho que no Rio de Janeiro, quem não quiser ir nesse tipo de lugar, pode ir na Lapa. O gramado da Lapa serve bem como isso, cara. Não tem como você não se sentir melhor olhando aquelas pessoas caídas. Não, eu aconselho ir na feira das tradições nordestinas. Muito melhor. Muito bom. Muito bom. Gente, o melhor lugar do Rio, a galera mais bonita, a melhor música, a melhor... Rapaz, aquilo é um ódio a... Lá é o único vida, lugar que respeita aquela regra do Game of Thrones, quanto mais ao norte, maior a sua cabeça. Lá é meio que nessa porra. Clube da Lua. Sabonete. Agora só pra quem não viu o filme... Explicar que ele frequentava os grupos de ajuda, mas ele não tinha problema nenhum. Então ele ia no grupo pra quem tinha câncer, pra quem tinha pé grande, pra quem tinha problema de furúnculo. Ele tudo quanto é grupo, e mesmo sem ter problema nenhum. Pra poder ver os outros, pelo sofrimento dos outros, ele se sente melhor, entendeu? Tá, fecha essa janela da Wikipedia aí, ó. Não, não tem janela de Wikipedia nada, rapaz. Isso é... Eu vi o filme. Eu vi. Valeu, Jack. Ele leu isso na crítica do omelete do filme. Eu tô com esperança aqui agora. Podia ter o clube das pessoas que têm problema de querer estar perto de pessoas que têm problema, né? Ia ser um bom clube. Seria um bom clube. Só que estaria vazio, né? Às vezes tem maluco lá, verdade. Na verdade, não. Aí é aquela parada, porque na verdade eles estariam com problema, que eles têm o problema de estar com problema da pessoa que tem problema. Então eles estariam perto de pessoas que também têm problema. Meu Deus! Loop infinito e o sabonete tá onde? Escorregou. Não vou responder, o sabonete cara. Caiu. Eu não vou responder. Gente, o sabonete caiu. Quem vai pegar o sabonete? Nessa altura o Puff já tá com o sabonete na mão. Olha. Que nada, essa altura o Puff tá com o sabonete em outro lugar já. A saboneteira. Como ele tem esse problema, ele não consegue dormir. E só descobre que só consegue dormir quando ele vai frequentar esse grupo de autoajuda. Você já percebe imediatamente com que nível de pessoa o filme tá mexendo. Uhum. Só que há um detalhe importante, que a cena de abertura, invariavelmente, é a cena mais importante do filme. Sim. Os primeiros 30 segundos do filme são os mais importantes do filme. E... então... Você não vai descrever a cena? Claro que não. Por que você não vai fazer isso? Pra quem não viu o filme, porque... tem que saber, porra. Ele não pode falar sobre o clube, cara. Não, cara, é porque... Vai dar um spoiler da graça do filme. Mas, porra, essa pessoa não viu o Clube da Luta e tá aqui, o que ele vai absorver se a gente não falar do grande twist do filme? Não, se a pessoa estiver aqui e não tiver visto o Clube da Luta, é uma otária. Então ela que pega e compra o CD, DVD, por favor, em que século você está? Enfim. É, e vá lá e assista. O problema é remasterizado. Pois é, com as cenas cortadas de pênis. Ops. A edição especial com as cenas cortadas em 3 segundos, né? Aí esse cara encontra o Vitinho Digidin, Brad Pitt, Tyler Dunder. Foda. Que é, como já foi dito, um outsider. Um cara que vive à margem da sociedade, vai, recrimina tudo, explica por que dão ar quando o avião tá caindo. Sabe, ele tem sempre uma explicaçãozinha pra mostrar como a sociedade é escrota, como nós somos apenas rebanho, nós somos um gado. Fundador da Caverna Alfa, importante falar. www.cavernaalfa.com, blog do tio Lucas. Blog não, agora é site. Site. Do tio Lucas. Opa. Queria deixar bem claro que pra mim aquele cara é meio boiola, hein? Tô falando que o cara é esse, é aquilo, ele. Mó pinta de viado. Tudo bem que é o Brad Pitt que faz o cara, então ele tem 50% de chance, pelo menos, de ficar mais visto como viado. Mas alguém ele. Vai falar que o Brad Pitt não dá pinta, não, cara. Não. Alguém bloqueia esse cara? Alguém tira esse cara daqui? Vocês, no mínimo, devem ter ficado dando pause nos quadros que aparece o pênis dele, então. No mínimo. Com certeza! Por que você tá. Eu não entendo esse cara. Por que você acha que eu vi Clube da Luta 10 vezes? Eu não entendo ele, cara. É possível ser só viado, cara. Não dá. Você me conhece há 10 anos e ainda não descobriu isso. Então, não, Tyler Dunder vem mais da sociedade. E o Edward Norton, o Gabriel, o John Doe, sei lá, o cara lá, embarca nas loucuras Jack. Deles. É, a casa explodiu. Também que ele tá sem casa, né? Aí meio que o Tyler, o Brad Pitt, dá um abrigo pra ele. Eles acabam que eles vão morar juntos, vão morar na casa do cara descolado. E aí eles pegam e começam a brincar de lutinha, sabe? Jogo do dedinho, essas coisas legais. Brincadeira de criança idiota, de gordinho, que gosta de bater nas criancinhas magrelas. Senti um flashback, hein? Um flashback. Aí. Tá, eu parecendo que não, mas tem duas pessoas aqui que estudam juntas que realmente tem uma disputa de dedinho quase diariamente. Ver quem captura o dedão. É. Ó, tem que deixar bem claro que eu ganho sempre. Mentira, mentira. Meu Deus. Bom, enfim. Disputa de dedinho. Cara, não tem um desenho que é disso? Uma série, né? Que são vários é dedos que ficam no tanto. Eles têm uma máscara, eles são muito irados. É engraçado. Eu sabonete. Sabonete! Não, não, mas pera aí, antes do sabonete. Vocês estão. Não, Fábio, volta pro sabonete que eu esqueci que ia falar. Pois parabéns. Bom, então, concluindo, você vai descobrir que. O Clube da Luta, ele começa a se tornar uma sociedade própria, organizada e autossustentável. Uma coisa bem ecológica mesmo. Eles, inclusive, tem uma cena até muito lendária, em que eles pegam um chinês, assim, de um posto desses 24 horas, e Tyler mete uma arma na cabeça do cara. É uma cena, assim... Memorável. Você... Não, ele pega uma criatura medíocre na vida. Funcionário de baixo nível, numa lojinha de esquina. É, e começa a fazer perguntas do que ele faz, etc, etc. Fazendo ele jurar que iria se comprometer a viver a vida da melhor forma. Ou seja, realizar o sonho que ele falava que queria realizar. Ou seja, aquela pessoa que fala, ah, eu quero ser um vendedor da melhor empresa do mundo, uma coisa assim, e que nunca realiza porra nenhuma e vai terminar a vida cagando aí nas ruas. E isso foi meio... Ele nunca teve intenção de machucar ele, tá ligado? Foi só um negócio pro cara perceber como a vida é curta e não sei o que, correr atrás dos sonhos, e depois ele fala, não, é, um amigo meu pediu pra eu fazer isso e tal. Ou não, tem isso? Tem isso. Ah, tem isso. Você... Há de supor que um filme da forma que está sendo falada, não, ele não chegou e bateu uma conversa filosófica. Olha, você precisa, tal. Eu não, vou te dar. Não, eu sei que não, mas você não mencionou o fato dele estar meio que impondo, tá ligado? O maluco tá se cagando de medo, ele tá tipo ameaçando, tá ligado? Então deixa de ser um vagabundo, vai cuidar da tua vida, vai perseguir teu sonho. Bom, suponha, o ouvinte supõe, o cara tá com uma arma na tua cabeça, como o cara deveria estar? Opção A, feliz, opção B, tocando uma gloriosa, opção C, pensando que o cara vai chegar oferecendo o bolso estudo pra ele. Eu quero ver um questionário do Lucas sem a opção da gloriosa um dia, cara. Sua mãe está sendo violentada por um assaltante. Você, A, bate uma gloriosa, B, chama a polícia. Não, quase sempre a opção B, cara. Não muda muito. Foi tudo muito bonito porque o cara não morreu, né? Imagina se o cara morre do coração ao invés de ele dar a bala na cabeça dele. Ia ser foda, não adiantar nada. Aí eu já acho uma sacanagem do escritor do livro, se estiver no livro, não sei se tem, ou do diretor, tem, que seja. Tem livro, sim. Porque tem. Não, eu não sei se essa cena tem no livro. Porque aí vem o grande mestre Léo Demetrio, rapaz. Léo Demetrio I. Sempre citado. Que ele fala o seguinte: as pessoas. Respeito, rapaz. As pessoas esperam ter um estalo na vida, entendeu? As pessoas medíocres. Ah, não, sou uma pessoa medíocre. Um dia eu vou ter um estalo e vou ser alguém. O filme vende um pouco essa ideia. Porque até hoje eu tô esperando tomar o café da manhã que o cara tomou no dia seguinte. Eu nunca tomei. Meu café da manhã é sempre a mesma merda. Assaltante do Rio de Janeiro, se encontrar incapaz, por favor. Isso aí, ó. Depois do podcast. Aí, Depois do podcast, a gente vai passar o endereço com voz cifrada pra galera. Cara, mas não adianta pro Brito. Vamos passar esse podcast lá em Bangu e vem o Elias maluco aqui me matar. Agora você vai ser procurador, meu filho. Pro Brito nem adianta isso, cara. Ele tem essa isenção, tu lembra? O dia que a gente foi assaltado. Não, com ele é maluco não. Ou eu vou te botar no micro-ondas, não vai ser nenhuma. Vou te botar no micro-ondas. E sabe o que é bacana, voltando ao assunto do sabonete? É que começa a haver um movimento na sociedade de combate ao Clube da Luta. E depois ao projeto, agora tá me fugindo o nome, maldição. Por favor, me ajuda. Projeto Manhattan. Manhattan, obrigado. Isso mesmo? É Manhattan? Eu acho que o projeto Manhattan é o Caralho, quem comprou aí? Lucas Bicheca, não, projeto Manhattan. Isso mesmo, cara, não sei como eu esqueci desse nome. Não, é porque projeto Manhattan. Caralho, qual é o filme que é o projeto Manhattan, porra? É, não, cara, é o projeto Manhattan, acho que é sério, cara. Não, é projeto Mayhem, tudo faz. Não, em português é projeto Manhattan. Aqui tá como Project Mayhem. Enfim, que é o quê? Você vai ficar sabendo que é o projeto de destruir os prédios das principais operadoras de cartões de crédito do mundo. Ou seja, explodindo todos os arquivos, todas as dívidas seriam perdoadas. E você vai descobrir que todas as pessoas influentes, todas as pessoas de todos as camadas da sociedade estavam fazendo parte do projeto Mayhem. É Manhattan porque eles querem destruir aquelas torres de Manhattan, os bancos ficam todos em Manhattan. Eles querem dar um reboot no sistema financeiro mundial pra assim a sociedade toda ir pro caralho, já que é uma sociedade tão ligada ao consumo, tão ligada à aparência, tão ligada a Taylor Swift, que vai tudo pro caralho. E é isso aí, essa é a mensagem do filme. Eles queriam explodir um prédio, né? Só e contratar qualquer hacker. Não precisava de porra nenhuma, né? Não, se eles queriam derrubar um prédio, era mais fácil chamar Rodrigo Rodrigues Rocha e colocar qualquer coisa nele. Thales Eduardo Carvalho, é verdade. Dá um abraço do urso no prédio. Galera, agora que já falamos do filme, já explicamos a finalidade do Clube da Luta no filme, eu quero saber da repercussão. Eu quero saber, caraca, eu sou mito. Vitinho, você que é um cara meio perturbado da cabeça, quer dizer, digo, esclarecido. Eles me abduziram, cara. Por isso que eu sou esclarecido. Deixa eu te perguntar, cara, quais foram as sequelas que o Clube da Luta deixou em você? Pô, cara, eu descobri que ninguém é especial. Que ninguém é um pequeno floco de neve. Uma de cada vez, vamos lá. Ninguém é especial, cara. Como assim? Ninguém é especial, cara. Essa história que sua mãe. Ah, menino bonito, menino especial. É mentira. Ah, minha grande mãe, minha mãe tem sempre umas boas frases. Ela fala assim: nunca chame de ninguém de especial e de excepcional. Porque especial ou é muito bom ou é muito ruim, entendeu? Excepcional, pior ainda. Lance, você é Einstein, especial. Ou você. Obrigado. É o outro polo do Einstein, pode pensar no negócio, vai ser muito cavernoso. Então, especial não é um bom termo, não. Mas as pessoas têm esse negócio, sabe? Que, ah, não, eu sou especial, tipo o pombo meu vai cair no nato, cara. Não, especial, é perseguição, cara. Sabe? Estão me perseguindo no trabalho, porque eu sou mais inteligente, sou mais capaz. Não, cara, não estão te perseguindo no trabalho, cara. Você não é eficiente. Você não é tão eficiente assim. Não, mas é sério, cara. As pessoas arranjam subterfúgios, desculpas para suas falhas, entendeu? Mas é verdade, é verdade. O especial é o caralho, ápice, cara. Disso, entendeu? A ideologia da especialidade. Olha só, até terminologia, Deus, sabe? Terminologia, muito aluno de especialidade. Universidade hoje, isso. Não, eu tenho que falar do linguajar do Brito. Peraí, interrompendo, só pra falar. O Brito mandou um e-mail com a seguinte frase: nananana, nos moldes das festas, como as presentes no sítio listamiga.com. Caralho, o que é que se refere a site como sítio, cara? Sítio. Meu Deus, Brito, você é o cara mais culto. Depois ele fala que não é especial. É, né? Depois, teoria furada. Não, normal, gente. Você botou sítio. Não, você não é. Você se acha especial, Brito. E, aí eu vou falar o que o grande amigo Lucas me fala. A culpa disso é da Taylor Swift e da Yogobert. Porque ele não fala Yogoberry, é Yogoberry. Yogoberry. E também das Floricultura. E do Ferreiro Rocher. Tá certo, cara. E Brito, o nosso querido Britinho tem uma história muito bonita, que envolve Taylor Swift, Julian Casablanca e você agora especial. Agora você vai querer... Não, a história é muito mais triste, mas a gente pode resumir nisso. É isso aí, cara. Não, mas tá bom, cara, solta raio pelo olho, cara, tá bom. Peraí, o que você tem a ver com o filme? Obrigado. Sabe o que você é, cara? Você é aquele cara que o seu amigo tá bêbado, quase como alcoólico, você fica dando mais cachaça pra ele. Isso aí tá filme, mal. Você vai no grupo de ajuda pros outros se fuderem. Você tá na merda, mas quer ver o outro se fuder mais do que você, pra você se sentir melhor, cara. Quer me ver surtando, então vou surtar. O que a gente tava falando mesmo? Do Não É Especial. A culpa é da Yogoberry, dos filmes da Disney também. Porra, Disney é uma desgraça, cara. Disney é formador de opinião. Meus filhos vão ver Jurassic Park. Tem Rei Leão 3D? Que Rei Leão, rapaz? Rei Leão. Mas aí perde a graça da versão original do Rei Leão, que tinha as mensagens subliminares para as criancinhas. Tiraram? Eu acho que sim, né? Ou não, né? Tiraram não, botaram em dobro agora. Eu não vi em 3D. Agora tá mais escondidinho, tipo uma aguilhinha do nosso vitrine do podcast. Britinho, você tem que colocar teu filho para assistir Titio Puxa Briga. Eu falei, só vai assistir Perna Longa, aqueles desenhos do Pica-Pau que o cara fica Chaves, o professor Girafales fumando na sala de aula, muito bom. Muito subversivo aquela merda. O professor Girafales fumava charuto na sala de aula, cara. Era muito doido, com um copo de uísque na mão ainda. Rapaz, ele era o cafetão do ensino, cara, o professor Girafales. Uísque e charuto. Mas isso não tem nada a ver com filme, gente. Mas foi bom você ter dito, cara. Eu fico feliz de você ter feito isso. Me abandonaram. Obrigado por me fazer desabafar. Isso é tipo uma analista de graça, podcast. Só que as pessoas vão ficar ouvindo e rindo da minha cara depois. E ah, que cara maluco, cara. Eu fui na... Na Candy Party. Eu fui na UERJ um dia desses assistir uma... Por que você tá falando da Candy Party? Você quer que eu fale mal do cabelinho também, cara? Eu fui na UERJ um dia desses, eu entrei na sala de uma determinada pessoa, as pessoas ficaram rindo da minha cara, cara. Porque eu... Tem um amigo meu da UERJ, e fica contando as histórias que eu sou maluco. As pessoas acreditam que eu sou maluco, sabe? Aí ficava vergonha, cara. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial pro Padre Washington, que tá criptografado hoje, né? Que não, é sabonete, não sei o quê. É, o Padre Washington. Padre Washington, fica agradecendo pra Tanguinha Corp por você ter feito a turma do, sua turma da sala de aula rir da cara do Brito. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau. Gosto muito. Eu contei que você fala da minha forma de maluco, que eu falo as verdades, que eu fui abduzido, que botaram o chip na minha cabeça e me fizeram de barbantinho. Foi barbantinho. O que fazer de barbantinho, cara? Eu tô com medo de perguntar. Não, amigo. Ah, não, raspar que nem uma garrafinha. Me rasparam que nem uma garrafinha. Meu Deus. Teu amigo, cara. O pai de Washington. Tchan, tchan, tchan. Tchan. Gosto muito. E ele fica comendo yogurberry, rindo da minha cara. Yogurberry. E fica jogando aqueles toppings, né? Toppings que eles chamam na yogurberry. É, assim. Toppings. Ele fica jogando toppings na minha cara, assim. Toppings. Mas não teve muita graça, mas... Tá, vocês entenderam qual é o espírito do negócio. Toppings. Ele grita toppings quando joga os toppings em você. É tipo um Pokémon que é no cima ataque. Chaco de trovão. Não, ele... Yogurberry toppings. Topping! Aí, topping. Aí, põe assim em cima de mim. Cara, meu pai deve estar achando que eu sou um retardado, cara. Achando? Meu Deus do céu. Eu envergonho os meus amigos, eu envergonho a minha família. Cruz credo, cara. Brito, cuidado pro seu pai não te fazer de barbantinho, cara. Tá bom. Vem cá, Vivian, eu soube que você fez um trabalho acadêmico sobre... Ah, parece também acadêmico, parece alguma coisa muito importante. Foi só um trabalho de filosofia no ensino médio. Mas trabalho acadêmico, você não precisa falar todas as palavras, entendeu? Você fala acadêmico que te valoriza. Ah, tá bom, tá bom. Um dia eu vou aparecer no Jornal Nacional falando com uma estante de livros atrás, sabe? Parecia que isso é importante. É o sonho de todo sociólogo, cara. A gente, nosso serviço não serve pra nada. Nós não somos um engenheiro que bola um laser. Um DVD. A gente só sabe falar merda, então. O engenheiro constrói um laser. Caralho. Tem engenheiro que constrói laser e tem engenheiro que estuda 6 anos pra trocar uma lâmpada. Engenheiros. Eu que sou um cara rústico, engenheiro pra mim é quem constrói prédio. Essas coisas que o Pluff faz aí é qualquer coisa. Engenharia ambiental é o quê? Engenheiro ambiental é que faz a casa na árvore, pô. Vocês não sabem disso. Tirando não. Onda aí, cara. Eu não tô tirando onda nenhuma. Eu fiz aquele curso dos Correios Eletricista. Me formei antes dele, mó otário. Tô fudido, vocês estão me sacaneando. Quando eu for rico, vocês vão ficar nessa. Eu sou rico! A gente tem que zoar, pô. A gente é cientista social, pelo menos eu e o bode. A gente tem que zoar quando a gente pode. Cientista social, é esse o termo da profissão mesmo? O nome? É. Caralho, é, tipo, cientista da ideia, tipo, Last do Science. Tá bom. Vamos fazer um negócio irado. Sério, né? Aí, tá bom. Cientista social. Foi um antropólogo que bolou a centopeia humana, cara. Formado lá não é. Ah, não. Olha, assiste aí. Pra você que não conhece, procura no YouTube aí, Centopeia Humana, trailer. Irado, legendado, hein? Eu aposto que tá relacionado com sanduíche aí. E aí depois que você assistir, assim, procura a paródia do South Park sobre o Centopeia Humana. Muito bom, melhor do que o original. Vai estar o link aí, depois de tudo isso, você procura Heavyware. Isso, Heavyware é o bicho. Não precisa procurar, é só entrar no canal do Tanguinha Corp que tá lá. Porra, o canal do Tanguinha Corp. Brilho, que lembrança boa, rapaz. Provavelmente a gente já falou disso no Moral de Recado, mas eu vou falar de novo. Nosso amigo Bode. Uma promessa. Não podcast antigo, disse: olha só, galera, você tem que curtir no Facebook, curtir no Twitter, que quando chegar 100 curtições no Facebook, eu me comprometo. Palavras do Borg. Eu me comprometo a criar uma atração em vídeo para o portal do Tanguyacor. Com o mínimo de roupa possível. Eu só tenho que criar, né? Posso botar qualquer vídeo. Você não falou a qualidade, não falou o teor, não falou nada. Pode ser você tocando opção A, tocando uma gloriosa. Não, é a B, porra. Opção B, tocando a gloriosa. Tá aí, pode ser. Eu posso botar o seu vídeo do Sakura? Não, você vai criar um vídeo. Você não me filmou? Não, por favor. A carta da vergonha de mais um teste. Dias, vocês terão uma atração em vídeo. Não garanto que o Pluff vai sair ileso nesses vídeos. Não garanto. Pode ser um vídeo de uma agressão. Pode ser eu tacando ovos na porta do prédio do Pluff. Alguma pode coisa, relaxem. Canal de vídeos da Tanguinha Corp. Grandes novidades daqui a 15 dias. A gente vai anunciar em tudo quanto é mídia social. E corte no Facebook se você não curtiu, pra poder acompanhar essa saga do bode aí. Corte no Facebook? Corte! Corp, Tanguinha. Corte! O moleque deu pep, mano. Corp. Hã? Caralho, foi muito tenso agora, cara. Should I, could I, said wrong things right a thousand times. Vivian, desculpa, eu tive que te interromper pra falar do vídeo do bode. Era tudo bem, muito mais tudo oportuno. Bem, importante. Por favor, prossiga. Bom, assim, o filme, ele vai falando sobre a questão do Clube da Luta, na verdade vira um projeto de destruição, né? Se falar um pouquinho, que é o objetivo, é uma questão de conscientização e mudança individual. Tipo, todo mundo que tá ali no Clube da Luta, todo mundo que é integrante ali, todo mundo era livre pra poder sair quando quisesse. Uhum. Mas todo mundo continuava, porque assim, você podia continuar se você quisesse, você se esforçava ali se você quisesse, ninguém te obrigava a nada, mas se você desistisse, você estaria comprovando de que você estaria desistindo da sua vida. Você não teria mais vontade de viver. Você é um fraco. Exatamente. Fraca, fracassado. Fracassado. Caiu o quê? E assim, o Freud, ele tem uma ele discursa muito sobre a questão da psique das pessoas, né? Que é a divisão entre o ego, o superego e a id. Isso é muito importante. Ego, superego e id. Isso pra mim é aquele canal de quadrinhos, tá ligado? Tem um site de quadrinhos. Tudo bem. Enfim. Id é quando minha mãe falava pro colégio: Gabriel, id ao colégio. Eu ia. Pra você ver que o garoto culto, né, cara? Norma culto da língua portuguesa aí. Brincadeira. Então, a gente tem conflitos na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa psique, que seria a nossa vontade de fazer as coisas, a sentido livre de se libertar e fazer o que você quiser realmente. E aquilo que você, na verdade, é obrigado a aceitar, que é o seu superego, que é quando você tem que se adequar às regras da sociedade, sabe? Você não pode... eu quero sair pra brincar, mas a minha mãe falou que eu tenho que fazer o dever de casa. Então, o que seria? A sua vontade de sair pra brincar seria a id e o seu dever de casa seria o superego. E eles vivem em conflito na sua mente, que seria essa questão do que você querer fazer e do que você pode fazer. E isso é demonstrado no Clube da Luta como? Você tem dois personagens, que é o Edward Norton e você tem o... Tyler Durden. O Brad Pitt. Na verdade, os dois são o Tyler. É a grande sacada do... isso. Se você não sabia disso, foda-se. Porque assim, na verdade, o Edward Norton, ele, quando ele encontra o Brad Pitt e tal, é quando ele começa a desenvolver uma dupla personalidade. Então, o Brad Pitt seria tudo que ele admira numa pessoa, que ele acha... Eu peço até perdão vocês ouvintes, a gente botou um bico pra tentar aliviar a situação, mas tava foda. Nós que somos um podcast sem censura, assim, pra maiores de 18 mesmo, a gente ainda teve que botar um pique, foi? Caraca, eu sei que você gosta do Jon Snow, mas falar esse tipo de coisa, cara. Não, não linguajar pesado. É, porque ele é... Caralho, de novo não, cara. Os dois são Tyler, tanto o Edward Norton quanto o... O Mano Brad, exatamente. Só que acontece, assim como a mente humana, a mente, ela tem essas divisões. Então, o Edward Norton representaria o super-ego e o Brad Pitt representaria It. Ah, essa... E o outro, terceiro? O ego, ele seria a junção, é ele quem tenta equilibrar a id e o superego, seria a nossa noção de realidade. Normalmente, o seu ego, ele vai tender para um lado ou para o outro, dependendo da força que a id ou o seu superego tem na sua mente. Caramba, cara, que irado. Aí o que acontece, por exemplo, o final do filme é exatamente a briga, a luta entre os dois de dominação. Se vai predominar a id ou o superego, quem predomina e tal. Porra! Não, pera aí, por favor, efeito de palmas agora virtuais para ti. Eu só faço uma pergunta. Será que se eu deixar a minha id me dominar, eu vou ficar aqui no Brad Pitt? Ah, isso era uma coisa que eu. Não, estava... Eu disse umas duas cirurgias plásticas, assim, básicas. Um pouquinho de academia, pães. Eu vi aquele abdômen tanquinho, assim, aquela pose altruísta do filme. Ô, Brito, deixa eu falar uma coisa pra você, Brito. Porra. Brito, você não é especial, cara. Você não vai ser que nem o Brad Pitt. Poxa. É que assim, a gente não falou da Marla, né? Da menina, é verdade, da que frequentava também os clubes de ajuda. Exatamente, na verdade, sim, porque é uma louco, porque a gente fica vendo que ela tá com o Brad Pitt e a gente fica pensando, nossa, coitado, pelo menos eu pensava, coitado do Edward Norton, ele fica ouvindo os dois transando loucamente e tal. E depois você, quando a gente descobre que. E a gente pensa, essa mulher é louca, ela fica dando ataque o filme todo. E aí quando você descobre que, na verdade, o Edward Norton e o Brad Pitt são a mesma pessoa, a gente fica até com pena dela. Porque ela, caralho, ela tinha que aguentar aquela dupla personalidade e tal. Então, na verdade, a Marla representaria esse resgate do ego. Não que ela seja o ego, ela não é. Mas é tipo. Ele tenta puxar pra realidade, é o elo que une o ego e a id, entendeu? Filme que a mulher do Tim Burton é o nexo de realidade, caralho, que mundo de merda que a gente vive, cara. Não, pois é, isso deve ser uma piada interna. Pois é, uma. Não pena dela, não, ela até que se deu bem no filme. Falando que ele é especial, rapaz. O pessoal falar de sabonete. É sério, eu sei que eu sou mulher, mas eu não pago tanto pau pro Brad Pitt. Nem eu. O Brito paga, Se ele puder fazer chamando pau o filme inteiro. Eu não, ele paga o dele pra mim. Pô. Não, uma coisa que eu achei interessante no filme é aquela cena em que o Tyler Durden coloca o bicarbonato de sódio na mão do Edward Norton. Uhum. E que... Aquilo é bicarbonato? Bota um negócio químico que vai pode explodir. É, aquilo é um ácido foda. Não, aquilo é base. Aquilo é base. É base. Tá, muito básico, então queima também. Tá valendo. Não, soda cáustica. Isso, soda cáustica. Ácido, exatamente. Bicarbonato não. Tá, ele coloca soda... Bicarbonato eu coloco na garganta. Tá bom, tá bom. Soda cáustica. Eu vou ficar apontando seu erro até o fim agora, você errou. Tá bom, eu vou apontar o vou brinco especial. Pera aí, deixa o Lucas falar. Vai lá. Bom, e ele coloca a soda cáustica na mão do Edward Norton e o mesmo tenta fugir daquele momento. E é verdade. Brad Pitt fala: você não tem que buscar fugir da dor ou negar que ela existe. Você tem que aproveitar a dor e quando você aprender a aproveitar a dor, você irá, tipo, get over it. Vai aprender a sustentar a dor, você vai se tornar uma pessoa melhor. É, você vai... entre aspas, renascer. Sim. Uma cena que também é repetida, a ideia é repetida quando eles começam a acelerar o carro e forçam um acidente. Qual que é a ideia? Você se aproximar ao máximo da morte pra você valorizar a vida. Ideal parecido com o dos Jogos Mortais. E semelhante também ao das atrizes contracenando com Kid Bengala. Não, sério, mas isso é meio idiota, porque é aquela teoria de você calçar um sapato 3 números menor do seu pé, pra depois você se sentir alívio de tirar o sapato e lembrar que você tem pé e é tão bom. Pô, mas essa é a teoria do Brito, cara. O Brito é sofrer de manhã, de tarde, de noite pra poder dar valor à vida. É, mas o Brito é especial. Eu não calço um sapato 3 números menor. Não, mas toma banho de água gelada. Eu compro um banho de água gelada, faz bem, rapaz. Não, mas você não aproveita o seu banho de água gelada. Claro que eu aproveito. Você sofre no seu banho de água gelada. Sofro nada. Ele sente prazer, cara. Brito é sádio. Candré, velho. Ele toma banho de água gelada com Kid Bengala, rapaz. Isso que eu não tô entendendo. O Pluff tá falando com tanta propriedade sobre meu banho gelado. Eu acho que ele já tomou banho comigo. É, você não lembra? Vocês cantar água um pouquinho, pô. Pra quem tomou com o King Bengal, tomar com o Pluff não é nada. Ressaca moral traz amnésia, pô. Ressaca moral, que filha da puta. Inclusive pra aqueles que acham que a filosofia de Clube da Luta é uma coisa teórica, só tá no mundo da fantasia e tal, eu sugiro que venha pra Brasília conhecer a Caverna Alfa. Exato. Nos porões do Senado. Todo dia, 22 horas. Repare bem que sempre tem alguém de olho roxo em Brasília. Quando não é olho roxo, alguém queimado. Quando não é olho roxo, é algo que você não pode ver. Olha só, antes de vir, lembre-se, se for o seu primeiro dia, você vai ter que lutar. Então prepare-se. Pode. Caralho, dá um soco no Sarney, cara. Que prazer você entrar nesse clube da luta. Puta que pariu. Podia fazer uma porra dessa no Senado, políticos contra contribuintes. Pode. Mas ia ser foda, cara. Essa parada de comparar o clube da luta com o que é você entrar na política, tá ligado? A política é tipo o clube da luta, cara. Quando você entra, você tem que roubar, tá ligado? Ou seja, é verdade. Pra você chegar no poder realmente na política, você vai ter que roubar muito. Sim, é clube, porque a pessoa ela é muito boazinha, eu quero ser melhor que todo mundo. Mas aí surge oportunidade, você acaba roubando pra poder chegar acima dos outros e poder fazer o bem um dia, entendeu? Ah, tá. Mas no final não se compensa, todo mundo se fode sempre e o cara sempre se dá bem. Ao invés de isso sim, no final a pessoa resolver realmente fazer alguma coisa. Até lá já foi corrompida, porque o poder corrompe, só eu não me corrompo pelo poder. Ao invés de destruir os prédios de cartões de crédito, você destrói o plenário, destrói o país inteiro e tá valendo. Arromba meu bolso. Só o bolso, pô? O resto não precisa ser político. Pois é, uma das partes mais românticas, que inclusive para os membros da Caverna Alfa, juntamente com a cena final de Rambo, é uma cena romântica, é a cena que o Robert Paulson, aquele cara da teta, morre no cumprimento de uma missão. E por uma confusão de falas do Edward Norton, eles decidem que quando o membro do projeto Mayhem morre, ele passa a ter um nome. Ou seja, quando você morre, você tem um sentido na tua vida. Qualquer semelhança com o islamismo é uma mera coincidência. Porra, essa teoria. Peraí, a pessoa só tem importância depois que morre? Sim. Você só adquire um nome quando você morre. Quer coisa mais importante na tua vida do que o teu nome? Pense em você sem o teu nome. Não, na minha vida? Minha? Tipo assim, sim, depois que eu morri, sim, a minha vida acabou. Vou pra outro lugar, pô. Cara, você mesmo. Você se preocupa muito mais com o que vai acontecer do outro lado do que acontece aqui. Tanto que você frequenta um lugar que as pessoas vão falar coisas bonitinhas pra agradar o Deus do Novo Testamento, etc, etc. Começar a discutir religião aí. Olha lá onde você tá entrando, né? Rapaz, esse cast aqui pode ser machista. Religioso, ah, é? Não. Ah, é? Ah, é? Deixa eu pôr outro programa cabeça. Religião, pera aí. Não queremos agredir nenhum ouvinte de graça. Não, mas é fato. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que o cara vai entrar aqui no Clube da Luta e de repente vai se sentir ofendido. Não tô falando por mim, não. Tô falando mesmo pelo... Não, pô, ser esclarecido é não ter religião, pô. Tá certo. É, não, não. Eu deixo bem claro. Eu deixo bem claro. Eu sinto saudades do Deus do Antigo Testamento, aquele que resolvia todos os problemas do mundo. Você sente saudade? Você já se encontrou com ele? O teu Deus é esse mesmo, cara. Não, não é. Não é. Deus açoita de manhã, de tarde, de noite. Não, não. Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Existem fortes teorias, né, Bode? Falei que ia dar spoiler, Bode saiu. O podcast tá chegando no fim, então vamos falar do fim do filme. Como é que no final do filme eles tentam implodir um banco, não lembro agora, e isso passa tudo, tem uma mensagem aí por trás, e a Vivian, que é estudiosa do assunto, fez um trabalho acadêmico sobre o Clube da Luta. Como eu tava falando, quando que eles, a questão do Aid e o Super Ego brigam pelo poder, no, na mente do humano, no final, quando o Tyler e o Tyler, porque só aparece, você sabe que o Brad Pitt é o Tyler, mas nunca se diz o nome do Edward Norton. Aí você descobre que a mesma pessoa, você pensa, ah, os dois são Tylers. Mas aí a questão de que eles ficam brigando pra ver quem toma o poder, e aí o Edward Norton saca uma arma, aí todos pensam, oh my god. Aí ele pega e aponta pra ele mesmo, na direção da boca, e ele tem alguma conversa que eu não sei qual, eu não lembro de qual, gente. O Tyler Dunder fala, cara, Edward Norton, não importa o que você faça, eu venci. É, alguma coisa do gênero. Mas é uma parada muito bonita. Aí ele pega e atira na própria boca. Eu posso falar uma verdade aqui? Ah. Meio chata? Eu odiei esse final do filme. Mas não é um problema. Não, desculpa, eu vou ser honesto. Eu não sou uma pessoa inteligente, estudada que nem você. Eu sou um homem do povo. Ô, Vlad, cara. Ele tem... Ele sempre que ele quer falar um negócio desse, meio se menosprezar, ele valoriza os outros antes. Ele chega... Eu não sou assim tão inteligente, tão esclarecido quanto vocês. Eu sou... Entendeu? Aí depois ele se menospreza. Pra poder parecer que... Entendeu? Exato. Não, mas, eu gostei. Eu gostei porque, assim, ele parece, você pensa, porque nesse conflito de personalidade, você pensa, tá, ele vai acabar morrendo, atirando nele mesmo. Só que aí eles fazem uma coisa legal no filme, que fica, tipo, atirar na boca de um jeito que a bala atravessa aquela parte da boca do Edward Norton, mas é como se ele afetasse a cabeça atrás do Brad Pitt. Então, na verdade, nesse conflito, o Edward Norton mata a personalidade do Brad Pitt. Mata o Id. E aí fica só super ego. Sobra só o super ego, aí fudeu. É uma questão, é a explosão da Id, né, que é tipo a vontade dele de fazer as coisas, mas aí ele meio que assume, o Edward Norton, que é o superego, ele assume o controle do ego dele, e aí ele... É meio que ele então seria a fusão dos dois, na verdade, né, nesse momento. Sim, acabou a dominação, porque a Id tava... É, tava comandando, é verdade. Aí acaba a dominação, ele consegue que o ego resolva os problemas e ele volta à realidade, o Edward Norton. Tô me sentindo meio burro, cara. Vou botar essa menina pra pintar umas telas abstratas e vender lá em Ipanema, cara. Eu acho que é burro. Trabalho infantil, não. Aqui é só. Aí vamos comprar 3 baldes de tinta e deixar na casa dela. E umas telas. Trancar e falar, só vai comer depois de pintar. Eu só não quero acabar que nem o Marcelo Camelo, tipo, na esquina, batendo tambor, tadinho, louco da vida, tirando som, sabe? O bode não tem pena do Marcelo Camelo, não. Então. Não, mas aí é pertinho, né? Só de Copacabana, a gente já deixa ela no Pinel, e depois a gente vai pra aeroporto de Ibiza. É legal que eu não tenho noção nenhuma, porque eu não moro no Rio, então eu não tenho noção nenhuma de distância. É melhor ainda, melhor ainda. E vai pra Ibiza a gente mesmo. O Brad Pitt fala no final que não importa o que acontecesse, ele teria vencido. Apesar dele ter perdido o controle, toda a semente da ideia, todo o esquema já estava não só consolidado, como em funcionamento. Então, faz remeter assim a situações que o próprio mundo já passou. Você eliminou, por exemplo, Hitler, mas o ideal no nazismo continua até hoje. Verdade. E tantas outras coisas. Então, na verdade, é um triunfo pero no mucho. Ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. É, também porque a cena final, né, é a questão dos prédios implodindo, que as bombas já estavam armadas, não tinha como desarmar todo mundo. E aí a questão seria tipo um símbolo do mundo capitalista, consumista, caindo. Seria essa queda dessa ideologia máxima. Tipo, não são todos alienados. Existem pessoas que não estão alienadas nesse meio. Pessoas especiais. Que isso, cara? Brito Lega que existe. Eu achei que era um filme sobre luta, cara. Eu achei que era Tekken de 99, cara. Uma das cenas mais geniais da história do cinema e uma das coisas que com muito gosto eu farei ainda nessa vida, a autodemissão. Como é que funciona a autodemissão, cara? O que o Edward Norton fez? Ele foi na mesa do chefe e falou, olha só, chefe, essa empresa aqui é uma merda, vocês fazem um bando de coisas erradas, eu não quero trabalhar com isso. Ele, muito bem, então você vai se demitir. Ele, não, eu vou ficar em casa, vou ganhar um aumento e nunca mais vou botar o pé nessa empresa. Ele, como você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque você me agrediu. Como assim eu te agredi? Eu estou aqui parado, eu não fiz nada. Ah, é? Aí o Edward Norton vai, mete a cabeça na mesa, pá! Faz o quê? Aí o chefe vai recuando com medo. Para de me bater. Aí o Edward Norton começa a gritar. Para de me bater. E ao mesmo tempo ele tá se debatendo, tá se jogando nos móveis, tá se socando, tá ligado? Detalhe, ele trancou a porta antes, bonitinho. E ele começa, ele quebra o vidro com a cabeça dele. Ele se deixa todo mutilado e depois ainda faz questão de passar o sangue dele todo na mão do chefe. Pra parecer realmente. E o chefe estático na hora. Tava catatônico, acuadinho em posição fetal no canto da sala. Não, também não. Aí nisso chegam seguranças e tá o Edward Norton jogado nos pés do chefe falando: por favor, para de me bater. Caralho, é muito foda. Isso é romper. Outra cena muito boa. Lu, você não sabe de onde eu vim. Ele jogando o próprio sangue em cima do cara, que também é genial, cara, essa cena. Inclusive, do barco, inclusive, essa imagem tem na Caverna Alpha, em GIF. E uma coisa assim que poucas pessoas percebem, principalmente quando você vai ver a primeira vez, é o seguinte: sabe aquelas mensagens do FBI, da comunidade internacional inteira, que aparecem antes de todo o filme? Então, antes dela, existe uma mensagem de Tyler Durden pra você, falando que você é um gordinho que fica se masturbando e que deve parar com essa vida, deve sair, deve buscar novas situações, ao invés de ficar arrumar uma mulher, exatamente. Ao invés de ficar fazendo merda. E também Tyler Durden. E também Tyler Durden, que aparece várias vezes. Antes dele aparecer de fato no filme, ele aparece em várias cenas. Ele tava aparecendo aos poucos, assim, falhadamente. Não. É tipo... Não, é, forte. Mas assim, é porque primeiro aparece rapidinho, depois aparece um pouquinho mais. É meio que vai aos pouquinhos, vai aumentando, assim. É até que aparece ele realmente. É que, na verdade, na minha visão, né, aí é uma coisa pessoal, é meio como se ele já estivesse trabalhando aquela imagem. É. Como é que você falou, Vivian? É do Superego, não? É da Id. Da Id, é. Ele já começando a trabalhar com a Id dele. E chegando à conclusão é o seguinte: Brito, se você quer resolver os problemas da tua vida, comece a colecionar coisas inúteis, e comece a frequentar grupos de autoajuda. Eu só não entendo uma coisa: por que o Ego é menino e a Id é menina? Você vai descobrir. Que só faz merda, né? Galera, infelizmente o podcast chegou no final. E pra você que não percebeu, o Clube da Luta é mais um filme motivacional do que um filme de porrada, tá? Não é bem assim que... Se você pensou que fosse um filme de porrada, você tá muito no erro, cara. Tá. Você viu o filme... Você viu o filme errado. Peraí, tem porrada no filme? Tem porrada. Não. Então é filme de porrada. Tem porrada, é filme de porrada. Então Titanic tem porrada também, então. É filme de porrada, Leonardo DiCaprio, grande lutador, moleque. Ué, aquele filme, o Tira no Jardim de Infância, também tem porrada. É claro, tem Schwarzenegger, porra. Schwarzenegger é ótimo, dá tiro em criança, cara. Tira uma menina que vagina. Isso aí. Então é isso aí, pra você ficar nossa mensagem aqui, nosso papo sério, nosso papo brincadeira. Passamos o recado e agradecer a participação minha, do Pombo e do Bode, pra variar. Muito obrigado, cara, pra gente. Pombo e Bode, vocês são demais mesmo. Vocês estão arrasando, hein? Passa a carteira. Muito sensacional. Obrigado, Britinho, pela participação também. Pô, foi sempre um prazer. E essa semana eu não vou na analista, não. Sentindo... Já botou tudo pra fora. Tá ótimo. Obrigado, Britinho, pela participação. Que isso, cara? Que isso? Valeu, Lucas, também pela participação. Teu amigo Alex não pôde vir, mas fica aqui um abraço pra ele. E tá aí a deixa pra você falar tudo que você quiser, rapaz. Mete bronca. Obrigado, pessoal da Tania Corp, que até onde eu saiba, né? A não ser que eu tenha sido demitido estilo Roberto Justus, mas eu também tenho um lugar cativo. Em nossos corações, sempre que você quiser participar. Eu acho engraçado que agora tem mais Tania Corp, Caverna Alpha, pra mim você é só o Lucas, cara. Você come coelho e sopa refresco. Não, mas eu quero deixar uma coisa aqui, especialmente para Gabriel Moraes de Brito. Somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Nós não temos uma guerra mundial, nós não temos uma grande depressão. Nossa guerra é espiritual, nossa depressão são nossas vidas. Fomos criados através da TV para acreditar que um dia seríamos milionários, estrelas do cinema ou astros do rock, mas não somos. Puta que pariu, não, palmas rituais também, como sincerado essa frase. Essa frase, então, é, eu ia falar a frase, mas, porra, mensagem bonita. Do filme, é, isso aí. Claro, combinado, mas eu não pensaria nisso, Não, não digo um negócio desses. Se você, pô, se fosse um cientista social, você poderia um dia falar um negócio desses como na frente da estante de livros. Se você fosse engenheiro, você poderia ficar lá. Experimentos muito loucos com livros do Bauman, assim. Você colocar um livro do Bauman com outro, ele explode. Você vai fazer na piramidezinha, tipo de carta, só que com livros. Eu sou bem humano. É uma... com manteiga. Com manteiga. Com manteiga. Então, já que o Lucas não falou, vou falar. O Lucas é do site Caverna Alpha, que era um blog até uma semana atrás, duas semanas atrás, sei lá. E agora eles são cavernaalpha.com. Acessa aí ou clica no banner aqui na direita. Grande blog machista. Então vai lá se divertir. Uma ódio a Apollo Creed. E pra finalizar, Vivian, muito obrigado pela sua participação de novo. Dois casts seguidos. Uhul. E eu que achei que você, por não ter um apelido, não fosse participar mais do que uma vez. Ó, acabei com a regra, viu? Acabou com a regra. Poxa, obrigada por convidar. Adorei. Vocês falam muita merda. A gente não fala merda, você que fala muito palavrão. É verdade. Eu não falo, não. Poxa. Ai. Não, de novo, Vivian, para com isso, cara. Para com esse negócio de falar pi. Nada a ver falar pi. Legal que não importa se eu xingar realmente, porque vocês podem colocar pi em qualquer frase. Você pode falar a palavra mais suja que você conhece agora que a gente vai. Tem que botar um meio. Desculpa. Então é isso, galera. Obrigado a todos. Obrigado a você que tá ouvindo a gente. Curte o Tanguinha Corp no Facebook, porque o Bode vai divulgar um vídeo aí nos próximos 15 dias. Não! E-mails. Eu acho que tem muito a ver com aquela frase que a nossa grande amiga Dani sempre manda. Se, pra viver você tem que doer ou só é, dói. Viver dói. É, viver dói. Se tá doendo, então, é porque você tá vivo. E se tá exatamente. Doendo, porra, passaram a autoria da minha frase pra Dani, cara. É, a frase é errado, dela, mas aí, né? Escrito, a frase é dela e você não é especial.